Primeiro balanço semanal da produtividade da Brigada Militar. Nos últimos 7 dias, de 10 a 16 de junho, a Brigada Militar alcançou os seguintes resultados de suas ações operacionais em todo o Rio Grande do Sul: 1.894 pessoas foram presas, 98 armas e mais de 170 quilos de drogas foram apreendidos. Foram fiscalizados mais de 41 mil veículos e quase 5 mil estabelecimentos diversos. Foram realizadas 707 barreiras policiais e 53 operações integradas com outros órgãos: Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Ministério Público e secretarias municipais de indústria e comércio. As bases móveis comunitárias visitaram 2.337 estabelecimentos comerciais diversos. A Patrulha Maria da Penha emitiu 546 certidões de acompanhamento presencial nas residências das vítimas em cumprimento à medida protetiva de urgência deferida pelo Poder Judiciário. Celon Freitas da Silva, Tenente Coronel, Chefe da Comunicação Social da Brigada Militar.